Ayer. Tudo bem? Maria Moura mudou de Sierra da Joma. Satisfação. Mas tá bom. Tu não entende de gente, né? Só entende de entidade, né? É. Queria entidade, queria entidade. É. Entidade de gachara. Mas ele é bem, né? Assim, ó. Deixa eu pôr na ganhando, Tata. Como é que chega isso? Alguma coisa tem que deixar por aí, né? Alguma marca, algum registro. É. Sei que o registro dá. Minha alma, da minha luz, tá no coração dos meus neguinhos. Tá no coração daqueles neguinhos que vai buscar alguma coisa. É. Mas vamos deixar uma arembocha pros neguinhos. Vamos. Bem bonita, tá? Hein? Oh, coisa boa. Nem escuta baixão. É que alguma coisa não pode. É. Tem alguma coisa que não pode dizer? Tem muitas coisas que não podem. Tá certo. Muito bem, dona Pombogira, qual que é o nome da senhora? Maria Mulambo da Lixeira das Almas. Maria Mulambo da Lixeira das Almas. E esse nome, assim, da onde que vem? Qual que é a origem desse nome? Quem me deu esse nome foi Exu Omulu. Exu Omulu. É. Entendi. Tem Orixá Omulu? Ou é a mesma coisa? Tem. O Baru aí. Ah, certo. Esse é outro. Então a senhora é a dona Mulambo. Por que que as pessoas referem a Pombagira Mulambo como uma entidade do lixo mesmo, mulambenta, suja, fedorenta? Por que que tem esse estigma contra a dona Mulambo? Noutra vida, uhum. Muito rica, a vida do humano, tive riqueza de pai e de mãe, uhum. Abandonei minha família, uhum. Para viver com amor, que a família não permitia. Vivi na pobreza, me arrastei, perdi a família, tive filhos, e ao tempo que eu fui vivendo com esse amor, não obtive nada. Dari comecei a viver no lixo. Quando o humano morreu, eu me tornei com a permissão do Exu Omulu, Maria Mulambo da Lixeira das Almas. Quando o humano, ou seja, quando o humano que a senhora era, morreu. Deixa eu ver se eu entendi. A senhora abandonou a casa, a riqueza, por uma pessoa. Era um grande amor. Um grande amor. Champagne. E daí o amor não funcionou? Vivi tudo, com intensidade, tive filhos, com muita intensidade vivi. Uh-huh. Com bastante vontade. Uh-huh. Mas morri de sofrimento, de dor, de doença. De doença. E fui viver no lixo. Já fui recolhida, por isso o Omulu. Foi recolhida. E quando a senhora morreu, a senhora, o que acontece quando a gente morre? Saí do corpo do humano. Fui viver na podridão, na miséria. Ixi. E fui recolhida com a permissão do Omulu a virar um espírito de luz. O Omulu me buscou, trabalhou, me tirou da escuridão, me tirou da miséria. Pra me dar essa roxa. Eu tenho a permissão por ele de viver. Tá certo. Por que que a senhora fala de luz? Por que que as pessoas se referem a Pombogira como espírito das trevas, ou ruim, ou que faz maldade? Não tem isso. Não tem, né? Não tem, não existe isso, né? Uhum. A escolha do Omuru é por todo humano que parte, algum deles se transforma em isso. Se o Omuru permitir que pode vir da Gerarus para o mundo dos humanos, para ajudar, para recorrer, para abrir os caminhos, para defender, nós viemos em forma disso. Então, a senhora acha que é preconceito isso, que as pessoas falam mal da Pombagira? Que não sabe a história ainda. Não sabe a história? Ou seja, é uma história de sofrimento e de superação. Diga assim pra quem é. Uhum. Pra mim conseguir vir aonde eu vim, é. Sofri muito até chegar aqui. Sofreu? Até ter permissão da Rus, muito trabalho. Uhum. Muito eu tive que mostrar que eu merecia vir no espírito de Rus. Claro. Todo Exu é assim. Todo Exu é assim? Todo Exu é assim. Tem que passar. Tem que passar. No limbo. Uhum. Tem que passar. Ter a permissão. Uhum. Senão não vem em formato desse. Senão não. Espírito. Uhum. Claro. E depois que as pessoas morrem, ela encontra, a senhora encontrou com algum parente, com alguma pessoa, a senhora nem interesse tinha? Não tinha interesse, não tinha. Só queria continuar morta, né? Queria? Com certeza. A senhora morreu assim, revoltada com Deus, a senhora acreditava em Deus, como é que era? Que o mundo tem acabado para mim. A senhora sabia que o mundo... tinha acabado para mim. Uhum. Que daria, eu não ia conseguir mais nada. Como ser humano, com a alma que partiu e foi por imbo. Claro. A senhora deixou tudo. E com Deus, certeza. A senhora tinha fé em Deus, como é que era? Se não fosse ele, não viria. Hoje, né? Com certeza. Mas depois que a senhora virou espírito ou enquanto a senhora estava encarnada, a senhora acreditava em Deus? Acreditava que eu poderia ser alguém mais. Uhum. Do que aquilo que eu fui como humano. Olha. E é verdade que todo espírito feminino que hoje é Pombagira durante a vida foi prostituta? Não, amigo. Olha lá. Não, amigo. Não é verdade. Não, o Ditancarua foi um doutor. Nossa. Foi um doutor. Um doutor. Uhum. Isso Marabô, que é o Isso Fenteiro meu. Uhum. Foi um construtor de ferro. Uhum. Entendeu, amigo? Nossa. Então não tem Pombagira ser prostituta pra ter uns. Isso trouxeram pro mundo, né? Então. Botaram. É. Esse nome é bem grande em todas nós. É. Para que isso ficasse permanente até o dia de hoje. Uhum. E vai ir muitos anos para trás, né? Uhum. Entendi. Ou seja, de novo as pessoas colocando nome feio para ninguém procurar vocês. Com certeza, né? Olha. Com certeza. E tu sabe que muita luta nós tivemos e muita luta nós estamos tendo para conseguir mostrar que nós somos alguém. Muita luta. Nós também somos humanos, né? Uhum. Nós também amamos, nós também temos marido, nós também temos o que fazer. Uhum. Nós também protegemos, nós também ajudamos também. Em espírito. Em espírito, é. Claro. Com certeza. Claro. E aí, foi assim, aí a senhora sofreu bastante, e daí a senhora se arrependeu, é assim? Ficou assim no limbo? Arrependi por não ter escutado as palavras como no dia de hoje. Uhum. Do pai, da mãe, né? Olha. Por um amor que achava que aquilo era o suporte de tudo. Uhum. Entendi. Entendeu, né? Arrependeu de não ter escutado os pais. Como no dia de hoje. Igual hoje as pessoas. Então a senhora está dizendo assim, as pessoas hoje podem ouvir o pai, a mãe, e não ouve, depois vai se arrepender. Com certeza. Olha. Claro. Com certeza. Claro. Então, assim, a senhora acha que só as crianças que tem que escutar o pai e a mãe? Não. Não é? Não. Até quando ficar bem velhinho, né, amigo? Até enquanto o pai existir. Eu acho que Araí está aí, né, amigo? É. Nós somos fruto, né? Fruto. Os neguinhos têm que escutar a palavra daquela Araí que colocou eles no mundo, que é o que vale mais do que qualquer coisa. Uhum. A condução do pensamento, a condução da educação, do tratamento, da humildade, neguinho. Quanto mais humildade, mais grande tu será. Olha. Porque tu vai trazer o amor no coração. Vai trazer o respeito e o limite perante a todos. Quanto mais humildade, mais grande. Com certeza, neguinho. A pessoa vai ser. Grande de amor. Amor. Infinito. Uhum. Educação. Conquista. Uhum. Não, neguinho. Quando eu tô passando na rua, eu trato o seu aparelho mediúnico, a médium, bem, eu trato ela com humildade, com respeito. A senhora enxerga essas coisas? Estou sempre junto com ela. Com ela? Sempre ao lado dela. Ah. Sempre procurando trazer na frente dela a limpeza, a calmaria, a tranquilidade, para que ela possa transmitir uma palavra de aconselho, de afago para qualquer humano. Entendi. A senhora está sempre perto, inspirando ela a ser o melhor que ela pode. Nunca vai ser o melhor, né? É. Mas sempre o melhor para aquele momento. Isso. Para aquela hora, para aquela necessidade. E assim, se a pessoa que está passando na rua trata ela bem, é como se tivesse tratado a senhora bem. Com certeza. A senhora sente isso também? Com certeza. E aí a senhora fala assim... Com respeito, será respeitado. Olha. E se uma pessoa passe, quer trapacear sua filha, quer fazer maldade para a senhora, já vê também? Eu compro para mim. A senhora compra? Eu compro também. Por que? Tu acha que não deve? Não, eu acho interessante isso. Por que eu vou deixar pra ela aquilo que ela não merece? Se ela merecer, eu saio direto. Se ela sai de perto. Se ela não merecer, com certeza que eu compro pra mim. Compra, claro. E aí como é que fica, por exemplo, se eu passo perto da sua menina, tenho um desejo de fazer maldade, mas o meu Exu não fez eu ter esse desejo, eu tive porque liguei com outras coisas. Se o humano tem um coração sujo, a menina suja é. Ixi. Se o humano tem, é. Com certeza o Exu, o espírito, nunca irá se meter. Uhum. O Exu que está durado irá se meter, irá defender e irá comprar a briga para ele. Olha. Vamos ver assim, um menino do Marabô passa perto da sua filha e maltrata ela, não sei o que, o seu Marabô não fez nada disso, não tem nada a ver com isso. Como é que a senhora conversa com o Marabô? Ah, eu vou dizer um toque de empatia, onde? Olha lá. Uma fumaça aí. Como é que eu vou fazer isso, neguinho, se eu sei que o Marabô foi eu que queria? Então eu chamarei ele. Uh-huh. No lugar onde é que a gente conversa. No astral aí. Uh-huh. E vou perguntar pra ele. Uhum. Se é de merecimento o que ele fez. O que o filho dele fez, né? Uhum. Se é de merecimento o que o neguinho do Tiago fez. Uhum. Para com a minha neguinha? É, vamos dizer, o Tiago, por exemplo, é um dos médios do Marabô. Vamos dar ele como exemplo, então. Daí a senhora vai chamar o Marabô dele e vai falar, olha o que o Tiago fez, isso é certo? A senhora vai chamar ele assim? E o que eu vou perguntar para ele? E aí? Vai ele jogar ou vou ter que ir? dona Mulamba. Bacana? Você pode continuar agindo. Acho que não, a gente não faz barulho pra nada. É. Não acha certo, né? Não acha certo. Eu que construí ele, não foi? Foi. Eu que dei a luz pra ele com a permissão do seu Omuru. É, Então eu vou ter que perguntar, Marabô, tu vai deixar por aí ou eu vou ter que resolver? Olha. Se tu resolver, com certeza terá o meu aval, terá a permissão de ganhar mais um pouco de luz. Olha. Porque tu foi íntegro. Isso. Foi honesto para comigo. Certo. Isso aí... É um relacionamento que a senhora tem, porque no caso do Tiago, ele é um filho da casa. Mas se é um qualquer um que está passando na rua assim e tem também o Marabô, esse outro Marabô, a senhora também conversa assim ou é diferente? Aí eu digo assim, bati. Uhum. Vou resolver com os dois. Com os dois? Então, esse vai ter que botar um limite no filho dele. No filho dele, né? Entendeu? Entendi. Então vou resolver com os dois. Certo. Entendeu? E se esse outro menino que tem o Marabô não é da religião e nem nada, a conversa é a mesma? Vou me contar com o Marabô no astral. No astral, claro. Entendi. E alguma coisa vai sobrar pro neguinho. Vai sobrar. Pode ter certeza. Tá certo. É responsabilidade, né? Todo mundo tem que ter. Conduta. Conduta? Conduta de responsabilidade. Olha. Conduta de feitura. Conduta de merecimento. Entendeu? Certo. É bem assim. Conduta. Pode ter certeza. Exu não se vende por nada. Não se, Exu que é Exu não se vende por nada? Por nada. Não mata, não destrói, não quebra, não cobra. Hã? Nada. Ué? O Exu faz o trabalho dele. Né? Dele? Se aquele senhor a destima permitir, vai ser dada a resposta. Se não permitir ele, aí a conversa é mais adiante. Mas tem que ter a permissão dele a destima, ninguém. Nada eu faço, ninguém. Sem a permissão do senhor, Alexandre. Nada. Nada aqui. Porque vem sempre ele em primeiro, né? É. Estou aqui agora, neste momento, contigo, porque ele disse para o Muru que eu podia vir. Disse? Falando contigo, né? É mesmo? Caso contrário, isso não acontece. A permissão dele foi dada. Foi dada. Não. Então, como é que foi, já que a gente só tocou nesse assunto? O menino veio perguntando, Mulan, pode fazer o trabalho? A senhora já sabia que esse trabalho existia? Que a senhora respondeu assim, como se já soubesse. Como é que foi? O menino chegou e perguntou, dona Mulan, pode fazer? A senhora falou, se o Marabô autorizar, o pessoal, né? Como é que foi isso aí no astral? Aí, Xenegar, vou começar com o Marabô no astral. Isso. E vou cobrar dele. Mesmo que o neguinho não seja de revisão, é. Todos têm um anjo da guarda, todos têm um espírito de Deus. Isso, voltando no assunto lá, né? Isso, isso. Todos têm. É. Pode ser quem for, todos têm um anjo da guarda. Uhum. E junto com esse anjo da guarda vem as outras raízes. Aham. Vem o Isu, vem o Caboclo. Já conversa ali. Conversa com eles. Alguém vai ter que me dar a resposta. Certo. Mesmo que o neguinho não seja de revisão. Uhum. Não acha, neguinho, me dizer? Sim. Então aí pediu autorização. Quando o menino veio pedir autorização da senhora para fazer esse trabalho que eu estou fazendo agora, a senhora teve que ver com o seu superior. Tenho, né? Eu tenho o Exu do Vento, que antes de mim, que foi feito de um Shang da minha neguinha, que é o Exu do Vento, que era agora era. Como se fosse uma hierarquia. Então, é. Então, o Exu do Vento. Que permitiu que o Exu Marabô viesse e o Marabô me trouxesse. Aham. Quem é fenteiro é o Exu Marabô. Quem manda no Exu Marabô é o Exu do Vento. E quem manda no Exu do Vento é o seu Amulu? Não. Quem manda no Exu do Vento é o Exu do Rodo. Ah, certo. E aí vai indo, né? Nossa, muita autorização precisa, né? Com certeza, né? Tá certo. Não piso no chão sem me permitir, neguinho. Eu tô dentro de buraco aqui, né? Ah. Porque o senhor me permitiu, senão não estaria aqui dentro. Não estaria, claro, claro. Não, né? Meu lugar era na rua. Na rua? No meu buraco. Ah, entendi. Aqui é o PG, como é chama? É sagrado. Aqui é o Congá. É um lugar sagrado. Sagrado. A senhora entrou aqui para conversar comigo hoje. Tirei a minha cobertura para me poder entrar. Para entrar. Pedi a permissão e estou aqui contigo. E tá aqui. Tô certo. Aqui. Porque houve autorização para fazer com aqui. Certeza. Nossa, dona Mulan, fico muito agradecido, viu? Para o Bandegue. Que eu possa transmitir para ti algumas palavras que tu queira saber. Isso. A senhora acha que está no momento das pessoas começarem a ouvir mais os espíritos e fazer menos o que quer? Como é que se consegue isso? Então... Como é que se consegue isso? Se usar isso aqui. Usando o coração. Porque daí eu vou dizer a simpatia. É. Quando o neguinho do Tata e do Marabô permitiram falar comigo, para dizer simpatia, tem que vir fazer umas perguntas para mim. Isso. Ver o meu trabalho. É. Eu tive que rodar muito, neguinho. Rodar muito? Eles me dão a permissão para me fazer isso, né? Como é que é isso? O que, que tu vai ter que fazer? Eu tenho que me comportar muito, né? Muito comportamento. Comportamento. Muito trabalho com luxo. Uhum. A ver se eu tinha esse direito de estar aqui contigo agora. Olha. Não foi porque eu quis, né? Sim. Mas eu tinha que perguntar. Quem tá acima de mim? É. Quem tá no meu comando? É. Se permitir que eu fizesse isso. Isso. Ser merecedora. Com certeza. Nossa. Tá certo. Até então, ali, 28 anos de luz, eu só tô sendo merecedora, né? Nossa. Mas muito, eu fiquei de castigo, né? Ficou? No começo tu sabe como é que é, né? Castigo? Se solta um pouco, né? Faz algumas bagunças que não é permitido. É? Aí eu tive que voltar a estudar pra poder estar aqui hoje, né? Entendeu, ali? Conta. É difícil. Fala. É difícil esse eu vir ao mundo pra trabalhar com luz como eu trabalho. Eu trabalho para a saúde, eu trabalho para o amor, eu trabalho para o caminho aberto, eu trabalho para a defesa. Mas se eu não trabalhar direito, eu sou recorrida. Né? Olha. Esse Marabô tem 43 anos de luxo. Eu tenho 28, então vim bem depois, né? Depois. Só que ele é um esse muito velho, mandou eu trabalhar, mas também sou do comando. Se não trabalhar como tem que trabalhar, não estaria aqui hoje. Fiz umas bagunças quando eu era mais nova. O que é essa bagunça, dona Mulambo? É não respeitar um pouquinho. Ah, é? Fala aí, fala um exemplo que a senhora fez. É passar um pouco do limite. Como é que é? Qual que é o limite? Eu tá trabalhando? Beberei mais. Ai. Fazer um pouco de anarquia, de bagunça, e não prestar atenção no trabalho que eu tava fazendo. Vixe. Aí queria sair sem a permissão, sair sem a permissão. Fiquei furado fora da porteira durante 7 ruas de castigo. Pra poder voltar pro meu buraco, pra caçar a baçada. Ixi. Isso tudo, neguinho. É. É como a vida de vocês, né? Sim. Isso é como a vida de vocês. Uhum. Não é como eu quero, né? Eu não posso estar pra achar, neguinho. Quando eu disse pra ti que a neguinha da paia era o meu comando, uhum. é porque ela vem comigo desde que eu vim, neguinha. Certo. Por quê? Era que cuida a minha doutrina, era que cuida dos meus trabalhos, era que cuida dos meus clientes, era que cuida do buraco. Cuida a cachaça, cuida do cigarro, é. Cuida o normal do isso bebê. Aqui não tem isso bebê até cair, neguinha. Não tem. Não tem essa isso, permissão. Isso é muito bom. Entendeu, alguém? Tá. Nem eu posso, neguinha. Já tomei muito suco, sabia, neguinha? Já? Já tomei muito Oi. Suco, neguinha. Já tomei muita água, neguinha. Durante os trabalhos. Pombagira, tomando água? Por que não, neguinha? Isso mesmo. Eu sou humana. Isso mesmo. Se eu não fosse humana, eu não poderia tomar. É. Muito tive que ficar sentada vendo os trabalhos, neguinha. Muito tive que ficar sentada vendo os trabalhos. Por quê? Incorporada? Porque a carne podre da neguinha. Ah. Muito doente. Ah, entendi. Mas enquanto eu puder respirar isso. Junto com ela, isso. Vou estar junto com ela, cuidando ela, zerando por ela. Por isso que eu tomei muito suco, muita água. Entendi. Certo. Aí dizem por aí que isso não pode tomar água, que isso não toma suco. Suco. Toma aí. Toma. Pra cuidar do aparelho. Ó. Oh. Por isso que eu ainda tô aqui ainda. Pra cuidar do aparelho. Com certeza. Claro. Aí é permitido que eu continue vivendo no corpo dela. Sempre quando bater na porteira, sempre quando precisar. Uhum. Champa. Certo? Nossa. E assim, quem ouviu a senhora falar assim que é a menina da... Pombagira da praia que cuida dos seus clientes, as pessoas às vezes têm a ideia que a senhora cobra para dar consulta. Como é que é isso, dona Mulambo? Ah, gente, ó. Todo buraco precisa da água, precisa da luz, precisa da comida. Buraco nenhum, assim, toda a casa, né? Casa, né? Uhum. Nenhum humano fica sem comer, sem beber, não é, né? Isso, dona Mulambo. Então, assim, ó. Eu vou trabalhar para ti e vou fazer um feitiço para ti de abimento. De abimento de caminho. De caminho. Uhum. Eu preciso da popoca. Eu preciso da batata, eu preciso da vera, eu preciso do miro pra me poder fazer isso. É sim. Como Justo. É que eu vou ter se eu não trabalho, se eu não tenho pataco no bolso? Uhum. Então tem que ter o pataco no bolso, tem que largar algum pataco pra poder comprar a mercadoria pra fazer o trabalho. Olha. Não é assim, porque nada é fiado, né? Nada. Tu vai aí, buscar aí, tu consegue alguma tem coisa de pagar, caixa. Tu tem que pagar. Eu não cobro pra fazer o trabalho, eu cobro pra fazer o que o neguinho veio pedir. Ah, entendi. Entendeu, né? Claro. Trabalho, eu faço com a minha... Muito neguinho. É. Os neguinhos chegam aqui de mão vazia e eu trabalho, neguinho. Trabalho. Da mesa da minha neguinha. Ó. Oh. Muito. Aham. Não é um nem dois, muito. Nossa. Então, assim, pra mim poder trabalhar, eu tenho que colocar na mesa da minha neguinha o que ela vai precisar pro dia de amanhã. Sim, Caso contrário, não tem. É, ué. Faz o bem pros outros, pra sua filha mesmo. Ó, eu digo assim, ó. Uhum. O bom é que ela não é ambiciosa, tá? Aham. Uhum. Porque o que ela tem, ela... Essa aqui tá bom. Uhum. Então ela continua trabalhando. Uhum. Porteira aberta, não tendo a mercadoria, ela se vira, ela busca, ela coloca aqui, coloca ali e dá pra todos. Uhum. Não tem diferença, né? Certo. Certo? Então, assim... Porque tem gente que não gosta, que acha que quando a médium cobra para dar consulta, ela tá andando errado. Explica para as pessoas isso, dona Mulambo, que nem sempre quer dizer que tá errado. Aí eu digo para ti, vou repetir de novo. Ah lá. Precisa. Consulta, hein? Dá consulta, eu viro o teu trabalho. Uhum. Tu vai pagar minha consulta, quanto é que é, hein? 57. 57. Eita. Uhum. Dari, eu compro a pupoca, eu compro a batata. Eu compro o miro, eu compro a vera pra fazer o teu trabalho. Ah, não tem. Claro, entendi. Porque tu tem pra estar com ele. Uhum. Mas e o outro que bateu na porteira? É. Pra quem? Eu vou, da onde eu vou tirar? Vou tirar da boca da mãe, né? Quem? Ah, então a senhora cobra de um e às vezes passa pra ajudar o outro, né? Outro. Não é assim, né? Sim. É? Qualquer trabalho que a mãe ninguém fizer dentro desse buraco aqui é assim, né? Uhum. Era... Cobra de um, coloca no outro, cobra de outro, coloca no outro, e assim ela vai indo, né? Vai construindo. Uhum. Assim ela vai construindo. Nossa. É o que ela construiu até a Rua de Ouro. Né? Entendi. Porque cada tesouro, cada pedra que tem aqui, foi miro torado que ela fez, né? Sim. Cada rua que ela ficou sem dormir, cada momento que ela ficou sem de canchar, é. É o que ela construiu aqui, né? Certo. Alguém ajudou ela, né? Tudo sozinho. Claro, claro. Então assim... Tu viu algum luxo por aqui? Não, não senhora. É o simples hoje tá luxuoso pra nós, né? Mas entendi o que a senhora quer dizer. Tem luxo de alegria, chama felicidade. Isso. Eles todos estão bem vestidos, naquilo que convém a cada um. Coração, né? Mas o que ele tem que estar aqui. A Meneguinha sempre pega para ele. Quando entrar na chapoteira, entra com o coração e a caçora. Nossa. O resto deixa lá fora. Porque se tu veio buscar alguma coisa aqui, quando chegar lá fora, tu vai conseguir construir. Porque tu veio de coração limpo. Uhum. Porque se não tiver com coração limpo, ninguém nada tá nem vendo. Atrapalha a todos que querem. Nem venha. Não venha. Claro. Então assim, quando é dia de gira, de Umbanda, a senhora atende todo mundo e não cobra nada. Na Esse que cobra é só quem marca a hora à parte, né? Que a Umbanda é a senhora do manto que faz. Uhum. Também não cobra nada. Ah lá. Eles taguem a Tazinha Vera, Tazinha a Canzica, Tazinha os Doces. Não cobra nada. Não cobra nada. Isso. Aí o pessoal quer ser atendido exclusivamente. Esse paga. Pô. Não paga. Não, eu digo fora do dia da gira. Se a pessoa... fora do dia, gente. Isso, daí tem dia, horário para marcar. Isso. Para fazer os trabalhos. Certo. Quando a pessoa diz assim, não adianta cobrar porque o espírito vem a hora que ele quer. E daí você cobra, marca a hora e se ele não vier. É o que mais tem aqui. É? Que marca a hora, cobra, o espírito não vem e a pessoa se passa pelo espírito. Não. Né? Não. O que mais tem aqui é os neguinhos vendo, dizendo que não tem o pataco, e a meneguinha tira do bolso dela. Oh. Mas a senhora fala assim, em Porto Alegre, no Brasil, acontece aqui, de gente fingir? Não, né? O fingimento é daquele que quiser, né? Já vou te dizer. Aquele que quiser. Aí a meneguinha diz pra ti, assim, ó. É. Como é que ela diz? Eu não sou médio consciente. Isso. Sou inconsciente. Ela é inconsciente, não lembra de nada. Ela vai ficar baba com nós. Mas tudo bem. Ela não sabe o que nós estamos falando aqui. Não sabe? Só que tem um tocho. É. Eu sei tudo que ela tem na caçora. Uhum. Ela não sabe o que eu tenho na caçora dela quando eu tô no mundo. Mas eu sei de tudo que ela tem na caçora dela. É. Pode ter certeza. Isso é uma coisa, né? Uhum. E é minha. Que só eles sabem. E ela nunca sabe. Né? Nossa. Certo, entendi. E aí, como é que fica? Claro. E os que estão aí na rua fazendo o contato? E aí? Estão melhor do que eu, né? Estão? Estão melhor do que eu. Tem Castelo de Luz, Moraçudo de Luz. Castelo de Luz? Luxo. O que é aí? Luxo. De luxo. Claro. Tem Moraçudo de Luz. A manega tá bem do jeito que ela tá. Entendi. O castelo que ela tem aqui é de luxo, de luz. Careza, amor, união. Uhum. O que estão construindo aí fora, o problema é deles. Mas tem um monte aqui. Tem um monte? É o que mais tem. É o que mais tem. O que mais tem, dona Mulan, pra ficar claro assim, pra quem tá... Hoje a televisão, alguém, tá sendo feita ao pontapé. Pontapé. Hoje a televisão não tá mais sendo feita pelo amor, pelo carinho, uhum, pela dignidade da religião, que essa palavra é muito forte. Uhum, uhum. Hoje a religião está sendo feita com desamor. Ai. É o que mais tem. Porque há muito tempo atrás, a nossa religião era bem fechada. Se construía a religião com muito sacrifício para conseguir ter a ponte de sul, né? Coroação de caboclo, a ponte de senhores. Levava muito tempo. Né? Uhum. 11 da manhã a ontem, de ontem para amanhã. É muito rápido, 11. É muito rápido. Eu tô errada ou o mundo está errado? É muito rápido, sim senhora, a senhora está certa. Claro. Levei tanto tempo para estar no mundo, levei tanto sacrifício para vir até o merecimento da luz e ainda tinha que ter um baranjo para mim conseguir continuar com a minha luz. Nossa. Que até o julgamento de ter minha luz divina, levou-se muito tempo. Demorou, é? Muito, né? Uhum. E hoje não, né? Hoje não. É muito mais fácil, né? É mais fácil? Tudo pra estar com compra, né? Entendi. Não é assim? É. Tudo ele compra. Certo. E o que que tu quer? Se hoje o pataco compra e a religião ficou no canto. O que vai acontecer? Nada de bom. O que que vai virar isso? É. Tu acha certo? Não. Ah, fumaça ainda. Então, o senhor está dizendo assim, as pessoas, às vezes, por ambição, acabam deixando a religião de lado e fazendo as coisas pelo dinheiro. Você curta contigo. Muito curta. A ambição está caminhando junto com dinheiro e deixando a religião lá na gaveta. Ah, dona Mulan. Mas não tem como a senhora corrigir isso? Aí eu te digo, Oxembadê. O que eu posso, o que eu devo fazer, eu tô fazendo. A minha parte, eu tô fazendo. Que é na sua casa, né? Com os meus. Claro. Ensinando, né? Não posso mostrar nada pra ninguém, se não quer. Aqueles que quer, estão aí comigo. Mas por que a senhora que não gosta de ver o errado não vai na casa do outro em espírito e fecha a casa? Faço isso, né? Eu não peço. Mas eu faço as minhas palavras que eu tô falando pra ti. Aham. Mas daquele que quer escutar aí, gadar bem gadada, né? Certo. Então tá certo. Eu não saio por aí? Sai. Não faço a minha bagunça? Eu não acho que tá errado? O que eu faço? Muito sair, neguinho. Quando eu fui no buraco com meus neguinhos, numa festa, de pegar os meus neguinhos, vamos embora, que aqui não é o nosso lugar. Nossa. Eu, Maria Mulan. Tá certo. Assim, incorporada nesse médium, né? Nessa médium. Sempre vou na frente desse, tá, né? Nunca deixo os meus neguinhos tomar na cara. Não. Primeiro eu. O que quer dizer isso, vou na frente? Tô sempre à frente deles. Se eu tô levando meus neguinhos numa festa desse sul, eles já saem recomendados pela minha neguinha do buraco. Uhum. Orem bem, vejam bem, escutam bem. Se debate a dúvida em casa, não? E o resto é o resto. A minha neguinha faz essa fara. E eu sempre chego primeiro que eles. Chega primeiro em espírito. Em espírito. Tá. Sempre. E aí a senhora chega primeiro e faz o que lá na outra casa? Conversa com a dirigente, como é que é? Com certeza, vou chegar, vou fazer um cumprimento. Vou orar bem o que tá orando. É. Entendeu? Olha bem, faz o cumprimento. Não serve pra mim, nenhum dos meus responde. E se não serve pra senhora, o que acontece? Nenhum dos meus responde. Vamos embora. Aqui não entendi. É o nosso lugar. Entendi. Se eles forem chegarem lá, a senhora incorpora e chama todo mundo pra ir embora. Com certeza. Claro. E aí se a senhora fica, porque ficou bom? Dá pra aguentar. Dá pra aguentar. Dá pra segurar, né? Isso não é força, ninguém. Só que em muito lugar, né? Não é uma questão disso se fosse. É uma questão que o ambiente não é bom. Por que eu vou levar os meus neguinhos pra pegar uma carga negativa? É. Depois eu vou ter trabalho, neguinho. Vai. Vou ter que tirar. Ai. Então não é todos os lugares. Vou em festa de sul, neguinho? Muito pouco, né? Pouco. Muito pouco. Não gosto muito, neguinho. Então eu prefiro fazer no meu buraco. Prefere? Aqui eu tô segura com todos os meus. Não por mim, mas pelos meus. Muito bom, claro. O que acontece, assim, no começo, quando o médium está desenvolvendo, como é que a senhora se sente, como é que os espíritos se sentem, como é que é essa jornada para o espírito, da hora que o médium começa a desenvolver até a hora que ele está bem desenvolvido? Vocês têm dificuldade, o aparelho está verde, como é que é isso? Quando começa o início, a iniciação, no neguinho de carne podre, para começar a permissão para nós abrir, fica na volta, fica cuidando, fica observando, fica tudo. Deixa um bom tempo ali, ficando maduro. Na hora de buscar o exu dessa pessoa, se trabalha com todos os exus da casa. Para que os exus da casa busquem. Se aquele neguinho não está de coração aberto, com a senhora aberta, não vai acontecer. Porque o espírito não está saindo do corpo para entrar o espírito do exu. Porque a alma sai para nós. O neguinho de carne podre fica ali no lugar. Se o neguinho não tem condição ainda de abrir, leva-se muito tempo. E é muito difícil, né? É difícil. Tem que abrir aqui e tem que abrir aqui. Como eu disse pra ti, quando entrar pela porteira, entra pra trabalhar pra nós. Entra pra trabalhar pra senhora do manto. O que tem que fazer? Que nós somos espírito, neguinho. Aqui não é espírito. O senhor não é espírito, é a natureza. O espírito, quando vem direto para a visão, ele pega direto. Quando não vem, se trabalha muito em cima disso. O neguinho permitir, porque daí o neguinho tem medo de cair, tem medo de girar, tem medo do que vai acontecer isso. Com ele. Sim. E aí os neguinhos se assustam e não dão a permissão do espírito entrar. Nossa. E isso é muito difícil, neguinho. É muito difícil. Bem trabalhado. Nossa. Trabalha-se com a conversa com o humano e depois se trabalha muito em cima do desenvolvimento. O que a gente encarnado pode fazer para facilitar para vocês esse período de adaptação? Desenvolvimento? É. Abrir o corpo, né? Abrir o corpo. Abre o corpo, abre a mente, que nós estamos aí para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Porque nós não viemos para judiar, nós não viemos para machucar, nós não viemos para destruir. Tu quer a erisão? Entra de coração limpo. Coração limpo. Limpo, limpo, limpo. Muitos neguinhos que estão no buraco aqui, começaram do nada. Do nada? Muitos vieram com tudo e alguns tiveram que ter o começo. Uhum. Uns estavam pela metade e outros estavam inteiros. Existe um medo, neguinho? Existe. O medo do quê? Do giro. De do cair, giro, do giro, claro. De se machucar, do que vai acontecer comigo. Isso não pode ter na casa. Isso a minha neguinha trabalha muito dentro desse buraco. Trabalha? Tem que se entregar ali completamente. Com certeza, neguinho. Uhum. Além de se entregar, tem que ter muita pureza, né? Muita pureza. Porque daí tu vai sair do teu buraco, da tua casa, debaixo das tuas cobertas, deixando a tua família, teu filho, muitas horas. O que que acontece? Tu vai deixar tudo isso pra vir pra cá pra não acontecer nada. Nossa, realmente. É difícil, né? É muito difícil. Então quando sair do teu buraco, venha com o corpo aberto, calma. Venha com a caçadora bem pura, venha com o coração bem puro que isso vai acontecer. Vai acontecer. Pode ter certeza. E quem tá seguindo na religião, às vezes demora pra acontecer e quer desistir. Que conselho que a senhora dá? Não desista nunca. Depois que tu bater na sua porta, não tem volta. Não tem volta aí. Mas daí a senhora coloca medo neles. Não, ok. Não tem volta quer dizer o quê? Quer chegar. Ah. A religião tá aqui. Tá. O neguinho tá aqui. É. A neguinha tá aqui pra bater na sua porteira. Alguma coisa ele quer. Ixi, claro. Algo ele quer. Vai bater na porteira da religião. Da religião. Vai alguma coisa ele quer. Se ele quer entrar pra religião de cabeça e coração, alguma coisa vai acontecer. Ele vai ativar não alguma coisa. Não importa o tempo que levar. Uhum. Aí tu sai dessa porteira aqui pra desistir. O que que acontece, né? Não tem volta. Algo tu meceu. Ai. Em alguma coisa tu meceu. A tua vida não vai ser mais a mesma. Não vai ser mais a mesma? Não vai ser mais a mesma. Né? Nossa. Alguma coisa tu deixou incompleto. Certo. Tu vai todo dia pro teu trabalho. É, vamos ver. Tu tem que bater um monte de papel. Tem. Ó, hoje tu vai bater esse monte de papel aqui. É. Tu tem que resolver os problemas desse papel. É. Aí tu vai ali, tu deixa pra metade. Tu resolveu alguma coisa? Não vai ter que voltar e fazer de novo? Vou. Porque eu assumi a responsabilidade com o papel. Tu entendeu? A empresa. Tu entendeu? Tu vai ter que cumprir. É. Se não cumprir, tu não vai ter que bater, voltar várias vezes de novo? Vai. Vale a pena? Não. Não é melhor tu terminar? Sim. Então é assim que eu penso, né? É assim que a minha pensa. A senhora acha que as pessoas então têm que ter certeza. Certeza antes de entrar. Certeza, muita certeza. Não mexe com quem tá quieto. Né? Ninguém mandou mexer. Não mexe com quem tá quieto. Claro. A Elisa não te chamou, foi tu que foi até ela. Isso mesmo. A mãe ninguém é uma. É. Ela nasceu dentro da Elisa. Nasceu. A mãe dela tava na corrente da Umbanda pra ganhar ela. Uhum. E ganhou ela em cima da cama da mãe dela. Ai. Ela só tava pronta pra Elisa. Era fuzil 10 anos, né? Ixi. Perdeu tudo. Perdeu tudo? Tudo. 10 anos que ela virou as costas, Chile. Nossa. Perdeu tudo. Teve que voltar de novo aqui. Se ela chegar... Fazer o resgate. É? Resgate? Então. Se ela chegar hoje e falar assim, não quero mais nada camulambo, vou virar crente. E aí? O que que a senhora faz? Não vou nem querer responder. Senhora nem deixa... Eu não tenho nem que querer responder. Tá certo. Tu acha que isso é certo? Entendi. Ela ativou um negócio ali. Colocou uma coisa mexeu em andamento. Mexeu com vidas, ninguém. Porque a religião tem vida. Uhum. Mexeu com eu vidas? Eu tenho uma vida. Ah. A senhora é um do mundo tem uma que vida. Merece respeito. Entendeu, ninguém? Claro. Então por que ela use e vai assar que não serve mais a religião pra ela? E aí vai achar que vai ficar tudo bem. Claro. Até onde? Ah, sim. Eu acho que não tem mais, né? Nem querer responder, padre. Por isso que a senhora diz, não tem porta de saída. Não tem porta de saída. Só de entrada. Até tem, né? Tem. Volta pra onde tu veio e faz o que tu quiser da tua vida. É, mas você fica triste com a gente se fizer isso. Eu, né? É. Eu não vou ficar triste, eu vou achar outro corpo. A senhora acha outro corpo? Vou achar outro corpo, né? É. Se esse corpo não me merece, eu vou achar outro. Sim. Porque nós saímos por aí rodando. Tanto a Umbanda como a Quimbanda. Entendi. Nós vamos buscar outro corpo. Vai buscar. Eu não vou ficar parado esperando por ela. Entendi. O problema dela era que vai ter que pagar o peixe que ela quer pagar. Uhum. Entendeu, né? Mas eu vou virar no outro corpo. Nós, espírito, podemos, né? Certo. Eu não vou te esperar. Tu quis sair porque tu quis. Isso. Tem outro ali que quer. A fila anda. Entendeu? Claro. Nós podemos dizer isso, o espírito pode dizer isso. Pode. Aqui não pode. Ah. Entendeu, gente? Certo. Aqui não pode. Mas nós podemos. Tanto a Umbanda como a Quimbanda pode dizer isso. Pode dizer. Tchau pra ti. Tchau. E quando a senhora disse que ela vai pagar o que ela tem que pagar, o que, que é isso que ela vai ter que pagar? Faz de ter mexido talvez com vidas. Talvez ela vai correr ao guruim, vai passar algum trabalho, vai sofrer alguma enfermidade. Não vai ser. No início tudo bero, né? E depois? É. Como é que fica? Quem veio até nós foi o ser humano. É. Nós não vamos morar bater na tua porta e dizer, ah, eu te quero. Isso. Nós não vamos. Não vão. E tu acha que tá certo? Vencer com vidas espiritual e depois sair devagarinho? Nossa. Fazer promessas, né? Uma coisa que não existe pra nós. Não existe? Promessa não é. Como é que é? Promessa pra espírito não existe, ninguém. Aham. Uhum. Porque assim, ó, como é que tu vai prometer pra um espírito que tem luz, que já tá lá em cima dentro de ti, uhum, um algo que tu não vai poder pagar? Olha. Então vem com o coração puro, sem promessa nenhuma. É. Isso daí tu consegue. Claro. Ah, porque eu prometo dar... Prometo o quê? Nem sabe quem tu é. Nossa. Nem sabe de onde tu veio. Uhum. Como é que tu vai fazer promessa pra mim que sou um espírito de luz, que tô lá em cima? É. Lá no cruzeiro de cima enquanto tu tá aqui embaixo. Ixi. Não existe. Não existe. Pode ter certeza que não. Claro, claro. Dá uma fumaça aí. Então assim, quando a pessoa se inicia na religião, a senhora disse que ela mexe com vidas. Isso quer dizer vidas o quê? A senhora espiritual. É a dona Mulambo, a senhora é um ser humano igual eu, só com que em espírito. Espírito. E aí eu passo a confiança que a senhora vai ter uma ocupação comigo, a senhora vai se ocupar, ou seja, ocupar quer dizer, vai... Eu vou entrar na tua vida para ser um espírito de luz na tua vida. Isso, a senhora já se programa tudo. Com certeza. Daí chega um dia, um belo dia, eu falo assim, quer saber, não quero mais nada, não acredito mais em espírito, mais nada. E eu vou dizer pra ti, tchau, muito obrigado. Tá certo. Daí vai pagar o preço. Cada um paga o seu peixe, né? Porque eu não vou dizer assim pra ti, não sai, porque tu tem um peixe pra pagar. Não, eu não posso dizer isso. Claro. Tem outro ali dentro que tá precisando de mim. É, isso mesmo. Entendeu? Isso. A carne podre faz assim. Faz. Eu tô indo embora. Os velhos. Entendeu? Aham. Uhum. Eu tô indo embora. Pode ir embora, mas pro espírito não tem como tu dizer, eu tô indo embora, não quero mais. Ele passa dando. Tem a fira tá lá, ó. Tá grande? Tá grande, né? E, mas a pessoa, o que eu tô querendo chegar nessa conversa, na Mulambo, é assim, as pessoas vão pensar assim, se eu entrar na religião e depois sair, como a dona Mulambo disse que não tem porta de saída, é porque eles vão ou me prender na religião ou vão me ameaçar de fazer uma maldade pra mim a hora que eu sair. Não, amigo. Como é que é? Já disse pra ti. É. Não tem maldade, não tem cobanja, não tem nada de nós. Não vem de vocês isso. Não vem de nada. É que também fica meio desprotegido ali, né? A hora que vocês saem. Fica aberto, né? Fica aberto. E chamou a atenção de alguns aí enquanto tava com vocês, né? Entendeu? Ah, entendi. Fica aberto. Agora. Claro. O que que fica aberto? O corpo da alma fica aberto. Aham. Não tem mais aquela pombazira, não tem mais aquele caboclo pra proteger, não tem mais aquele sul pra defender. Exu, uhum. Então a tua escolha é tua escolha e nós respeitamos a tua escolha. Né? Ah, a escolha é sua e vocês respeitam. Sem problema nenhum. Como já entraram um monte aqui, como um monte já saiu, né? Entendeu? Aham, sim. Claro, claro. A pessoa saiu ali, então não é que vocês vão fazer mal. Nós não temos mais nada a ver. E ameaça de... Não. De acidente. Primeiro lá. Aham. Entendeu? Uhum. A escolha é tua, livre, tem entrada pra sair e entrada pra ficar. Uhum. Só que nós não podemos correr atrás de vocês e implorar pra vocês ficar com nós. Tá. É livre, espontâneo. É livre, ó. Livre. Nós não temos cobrança porque tu quis sair. Uhum. Não podemos cobrar ele. Não pode. A nossa parte nós já fizemos. Entendeu? Certo. Experimentou, usou. Rodou, bebeu, fumou, não gostou. A porta da rua ali, ó. É ali. Claro. Ah, porque muito isso nos diz. Porque eu vou matar aquele neguinho, porque eu vou quebrar, que eu vou tirar o emprego, que eu vou fazer. Não existe isso, né? Não existe. Aquele lá de cima que vai fazer a cobrança. Por isso que ele existe antes de nós todos. Uhum. Claro, claro. Diz no mundo, a minha neguinha tem uma história assim, ó. Olha lá. Aquele senhor de cima das armas. Uhum. A quem quer? É, o senhor lá de cima, do Oxalá? Eita, ele dá as armas pra quem quer. Uhum. Quando o mundo, o foram feitos, quando começou a geração. Cada um tem a sua alma, neguinho. A Umbanda Branca, a Quimbanda. Umbanda, Umbanda Branca, Quimbanda. O Exu. O Exu. O Caboclo, o Preto Velho. Preto Velho. Tem tudo isso. Uhum. Pega a tua alma, vai lutar. Evangélico, católica, protestante, adventista. Uhum. Pega as suas armas. Uhum. Cada um escolhe a sua. Cada um escolhe. Cada um pega a sua. Porque senão não existia um monte de religião por aí, né, amigo? Ah, entendi. Não acha, hein? Cada um escolhe a sua arma. Arma, claro, claro. E vai lutar da forma que aquele senhor permitiu. Claro. Quando entra nessa religião, na religião... Qualquer religião, amigo. Qualquer uma. Você ali ativa amigos e inimigos. Com certeza. Entendi. Com certeza. Se não existisse isso, meu amigo, não tem um monte de religião por aí. Entendi. Não estaria a nossa religião afro, uhum, com bastante movimento de humano. É. Não teria evangélica com muito movimento de humano, não teria católica. Cada um tá com a sua alma lutando da forma nossa que quer. Nossa. Tu não entendi acredita nisso? Sim, entendi. Aí eu digo, ninguém é obrigado a vir para a religião afro. Ah. Por isso que eu falo, bateu na porta, entra, faz o que tem que fazer. Claro. Vai lá na igreja, faz a mesma coisa. Uhum. Vai lá na universidade, faz a mesma coisa. Porque o Senhor permitiu que cada um tivesse o seu meio de lutar. Seu meio de lutar. Contra o ouro, contra a inveja, uhum, contra a maldade do humano, uhum, tá? Contra, como é que se diz aí pelo mundo? É meu. É só meu. Egoísmo. É só meu. É só eu que tenho. Eu posso. Eu posso. Quem é que pode, ninguém? Ninguém pode, ninguém. Enquanto tiver a luz divina lá em cima, ninguém. Ninguém pode. Só ele pode. Certo. Eu não posso com nada. Uhum. Eu sou uma enviada através dele para ajudar alguém. Se eu não for enviada, ninguém, então não tá nada para me estar aqui. Não dá, né? Claro, claro. E como é que é o relacionamento no mundo espiritual, então, entre a Pombagira e o Exu? São dois trabalhadores, normal? Normal. Não existe nenhum relacionamento? Assim como eu trabalho aqui perante a ti, seu Marabô também trabalha, Tancarua trabalha, o Distanca trabalha, o Chigano trabalha, é um conjunto só. Certo. Só que o humano quer dividir. Ai. O humano quer que o Exu dele seja o melhor. Ixi. A Pombagira dele seja o melhor. Melhor. Não existe essa competição para nós, neguinho. Não existe entre não vocês? Existe, não existe, neguinho. Ah. Nós somos da mesma luz, viemos da mesma luz, da mesma terra. Nós viemos, porque nós somos da terra, né? Sim, senhor. Federico, nós viemos. Então não tem o teu Exu ser melhor do que o meu. Nós somos tudo iguais. Agora o humano que transforma os Exus. Que transforma? Pessoal, tu viu, né, Gui? A maneguinha já era um monte todo. É, tá sou bom. Maroqueira, né? Tá bom, sou maloqueira. Sou maroqueira. É o meu jeito de ser. Uh-huh. Eu não preciso estar cheia de biro, cheia de salto. Eu não sou ninguém, Gui. Certo. Sou simplesmente uma enviada do senhor para poder trabalhar para alguém. Certo. Exu, quando volta pro lugar, é a mesma coisa. Quando volta? O mesmo lugar é tudo a mesma coisa. Mesma coisa. Aí tem um canto que diz, é debaixo da raça enfia, é para que eu vou, é do cemitério, é dirá que eu sou. O que quer dizer isso? Porque dirá que eu saí, dirá que eu vou voltar. Hein? Oh. Algum ser humano fez com que eu voltasse para cá. É. Entendeu, amigo? Sim. Então como é que vai ser diferente sairmos do mesmo lugar? É. Que isso só vem depois que mora alguém. Aham. O Exu não vem, porque eu escolhi ser a Maria Mourão, não é? Não. Cada Exu tem sua história. Certo. Cada Exu tem seu tempo. Uhum. Cada Exu tem sua luz. Quem merece. Porque nós temos que fazer para merecer. Tem que fazer por merecer. Com certeza. Claro. Entendi. Então, que conselho a senhora dá para as pessoas que querem entrar na religião, mas estão em dúvida? A religião, amigo, é uma porta tão grande, tão grande, tão grande, que tem vários nomes. É. Aí vai tu querer o nome que tu vai usar. Aham. No sentido que a religião pura, com lealdade, humildade, amor ao próximo. A religião tem que ter amor ao próximo. E limite, ninguém. tem que ter limite. Limite. Limite. Porque se tu é o ex-Tata Caveira, eu sou a Maria Murambo. Uhum. O Tata Caveira, ele fica bem depois de mim, uhum, no cemitério. É. Ele é o Tata Caveira. Olha. Tá, ele tá recorrendo a carne podre para levar pro julgamento. Eu tô recorrendo isso que ele deixou da carne podre. Carne podre são os velhos. São os humanos, né? São os humanos. Não? Uhum. E eu tô recorrendo o lixo que ficou da carne podre. E o lixo é o quê? É o que sobra, o que não presta. Os pecados, uhum, as maldades da caçora, as maldades do coração. Uhum. Eu recoro pro meu lixo. Então eu não posso ser maior que o Tata, nem o Tata maior do que eu. Nós trabalhamos um. Cada um tem uma função, né? Entendeu? Entendi. Cada um faz a sua parte. Cada um faz a sua parte. Claro. Então, assim, a pessoa que quer entrar para a religião da Umbanda, que conselho que a senhora dá se ela está meio em dúvida, não sei se eu entro, será que vai ser muita responsabilidade? É o melhor início. É o melhor início? A Umbanda. A Umbanda? O melhor início de tudo. Né? Por quê, dona Mulambo? Porque assim, ó, primeiro vemos nós, terra. Terra. Aqui está o piso. Ah. As paredes, a minha ninguém faz isso. A senhora mostrou ali... A terra. A terra, que aqui está o piso. As paredes... Aham. A Umbanda. Uhum. Lá em cima, o teto, é os senhores. Senhores caboclo preto velho? Ah, os orixás. Então. Uhum. Então existe uma forma de vir. Vem do início. Se o Exu não pode, vem pela Umbanda. A pureza, a Eva, a doxura, o Gualaná. Uhum. Começa ali. É. A ver o que é uma religião. Sim. Por onde tu vai começar a plantar aquilo que tu quer correr. Oh, yeah. A Umbanda é a pureza da religião. Porque não tem sangue, não tem corte, pra minha não tem, né? Uhum. Pra minha ninguém não tem. Não tem. É só oferenda, é só água, é só a Eva, é só doxura. Uhum. Então, começa por aí. Começa por aí. Aí tu vai te assar. Uhum. Um dos neguinhos meus começaram na Umbanda, uhum, pra depois pegar os doutorados. E hoje estão muito bem. Estão muito bem. Porque a Umbanda é o nicho de tudo, tá? Hein? É o início. O nicho de tudo. Certo. Entendeu? Para trabalhar, não tem melhor que a terra. Não tem. Porque ali é onde irá toda a sujeira, né? Não é. Então a terra somos nós. Certo. Porque daí nós purificamos para poder chegar na Umbanda e depois chegar nos senhores. Entendi. Então existe a purificação. Existe. Então começa nós limpando, a Umbanda imantando. E a transformação dos senhores. Claro. O que começa, né? Uhum. De baixo para cima. Para criar estrutura. Acertei? Entendeu? Uhum. Porque se não tiver estrutura, tu cai. Cai. Cai? Sim. Se tiver sem as pernas, tu não vai cair? Cai, cai. Se tiver sem o corpo, tu não cai? Cai. Porque daí não segura a caçora, né? Não. Não é isso? É isso. Pra mim é isso? No, dona Mulambo. Já tinha visto isso, neguinho? Isso o quê? Que eu farei? É assim... Muitos neguinhos querem começar daí de cima. É, já, já. Cair aí embaixo. Isso, não adianta. Não tem então estrutura. Então vamos começar a moldar, a moldar. Claro. Até construir aquilo tudo dentro da religião que um humano precisa. Então quem quer entrar pra religião da Umbanda, a pessoa vai ter responsabilidade? Tem. Qual que é a responsabilidade? Começa com o espírito, né, Gui? Uhum. Vamos gravar tua caçora com Eva. Uhum. Vamos botar as tuas imagens ali, a tua catinha ali. Entendeu, Gui? A imagem, o que mais? A catinha. Ah, tá, tá. Né? Começa por ali. Aí vai começar a imantação, né, Gui? A imantar eles na carne podre, que é o humano. Carne podre. É, por que a senhora chama carne podre? Porque não presta. O humano é sujo, menino. Tá, daí começa limpando aqui o corpo, né? É isso que a senhora quer dizer. A imantação. Isso. A construção de alguma coisa. E tem que ir toda semana? Não pode ir uma vez por ano só? É que assim, ó, a religião ela não pode dar Umbanda, ela não pode ficar uma vez por ano. Porque existe o desenvolvimento e o crescimento do caboclo. Do caboclo ali. O caboclo vai se desenvolvendo até chegar à coroação. Então é um trabalho de 7 anos, né? 7 anos? Não, né? Até a coroação. Até a coroação. Certo. O que, que é a coroação? Coração quando é cacicado. Cacicado. Quando é um cacique que já está pronto para abrir a sua casa. Olha. Não? Sim. Dari, ele tá cachicado, ele pode começar a construção. Uhum. Aí vai dar pros outros que baterem na porteira dele aquilo que ele aprendeu. Olha. Então é um caminho bem grande, né? É grande. Bem grande. Porque daí tu passa, né? Pela feitura da Umbanda, uhum, Cajeva, tu vai pro mato, passa pela cachoeira, passa pelo mato. É. Tu vai pra praia, passa pela praia. Tu vai pro cojeiro, passa pelo cojeiro. Então a construção da Umbanda. Hein? Isso é construção do médio na Umbanda. Na São Umbanda. Passos que acontecem em anos diferentes. Anos até diferentes, o sétimo. Até o sétimo ano. Entendi. E assim, a senhora sabe assim, de cabeça, todos os passos dos 7 anos? O primeiro é o quê? O primeiro passo. Aí essa parte eu não vou me meter, porque senão vão dizer que eu tô falando que eu não devo falar. Claro. Porque tem a Petalera, tem a Chora do Manto, e eles que falam o que eles quiserem falar. Que sabe, né? Eita. Dessa área aí. Eita. A senhora sabe da área sabe da que esquerda. Que eles vão dizer? Tá se metendo. É, claro, tá certo. Eu sou cobada, né? Eita. Então a senhora trata assim mais da área da Quimbanda mesmo. Eita. Mais da terra. Da né? terra. O nicho passou a Umbanda, tá? Começou a Umbanda, passou a Umbanda. É. Vamos fazer teu isso. Pra que o isso? Vamos ver. A defesa. Defesa? Entendeu? Aham. Uhum. O isso é a defesa. Porque uhum. daí, os neguinhos, a humana não consegue construir uma defesa sólida. Sólida. Precisa de nós. Ah. Nós trabalhamos junto. Junto. Entendeu? Entendi. Aí o que que acontece? É. Nós precisamos estar purificando os caminhos do neguinho, limpando os caminhos do neguinho. Então fez a humana, assenta o isso ali. Assentar deixa o Exu. Então, deixa passar um tempo, faz o assentamento do isso. Pra quê? Pra que comece a defesa dos neguinhos. O cuidado da rua, o cuidado do trabalho, o cuidado da saúde. Uhum. Porque isso também faz isso, né? Faz. Entendeu? Certo. Então daí vem nós. Até que nós começamos o desenvolvimento dos neguinhos pra começar a fazer o assentamento. Fez o assentamento, continua. Notaru faz dá o que tem que dar pro isso. Vai dando. Até merecer o aponte de isso. Que daí vai ganhar a sua faca, uhum. suas ponteiras, a sua liberação, a ser ponto. A Nossa. Sua capa, entendeu? Uhum. Pra ser pronto ali. A ser ponto. Tá um conjunto bom. Umbanda e Quimbanda ponto. Tá muito bom. Tá bom. Entendeu? Se quem quiser continuar assim, com a Umbanda e a Quimbanda sendo ponto, melhor ainda. Aí vai faltar a parte de cima dessa história, né? Eita. Ah, vai viver com a caçada descoberta. Nossa. Aí esse papo não é comigo, com a minha neguinha. Claro, claro. Sabe? Tá certo, entendi. Dona Mulamba, a gente tá se aproximando dos 5 minutos final. Como é que a senhora tá sentindo? A senhora acha que ainda tem muita coisa pra gente conversar? A senhora quer fazer uma outra hora de encontro com a senhora? A senhora quer... Ah, te digo assim, eu acho que eu consegui responder pra ti algumas coisas. Já deu pra dar uma... Do que eu sei. Uhum. E algumas coisas que eu sei a mais. Claro. Dá pra ficar na história. Isso. Entendeu? Dá. A minha parte eu fiz. Dona Mulambo. Certo? Claro. A minha ficou parte. Claro aqui uma coisa, Dona Mulambo. É que quando a pessoa que eu assim, achei extraordinário a senhora ter passado isso, e as pessoas não pensam muito, quando entra pra religião e lida com espírito, tá lidando com vida espiritual. Com vida espiritual. Isso aí. Até hoje ninguém assim trouxe à tona com tanta clareza igual a senhora. Para o pandeiro. Tá lidando com vida espiritual. Daí você quer sair, é a mesma coisa, você tá namorando ali, você, do nada você vai embora, deixa a pessoa meio sentida ali. Como é que... isso? Alguém te machucou. Ah lá. Alguém te machucou. Olha. Machucou a entidade, machucou a Umbanda. Machucou. Entendeu? Lá. Alguém te machucou. Machuca essa ferida nossa, cicatriza. Cicatriza. Porque se nós não passasse pro próximo corpo, aí a coisa ia ficar ruim. Certo, claro. A coisa ia ficar chovendo também. É, entendi. É a mesma coisa, né? Que se tu levantar de manhã, depois que tu... Dormiu uma noite bera. É. Tu levantou. Pediu a permissão do senhor que seja um dia melhor. É. Aí, uhum. aí tu tá com aquele dia de folga. E tu é de revisão. Por que, que eu não vou lá no buraco lá levar uma feita pro Isu? Uma bandeja pra Isu, uma bandeja pra caboclo? É. A outra não vou, eu não tô afim. Uhum. Mas quanto tempo tu não faz isso, né? Não. Mas nós precisamos de um copo de água, nós precisamos de um milho, uma pipoca, de uma batata pra ficar forte pra ti. Pra proteger. Entendeu, hein? Olha. Claro. E assim, também ficou claro que a senhora passou assim. Quando a gente abre as portas pra amigos, também caímos no radar dos inimigos. Com certeza. Claro. E aí pede os amigos, vira as costas pros amigos. Não tem como virar a costa pros inimigos, sabe, né? Qual é a areia aqui no meu buraco? Qual que é a lei aqui? A areia. Esse neguinho aqui, ó, o Mezê, ele é o cheio da minha neguinha. Ele tá baia, na rua de amanhã. Você é filho da mãe do Santo? Sim, sou filho do caramba. Aham. E você é o Alabê? Isso. Claro. O que que acontece? Eu tenho que respeitar o limite do horário dele. Limite do horário? Porque senão, no dele amanhã, ele vai chegar atrasado no trabalho, vai arranjar inimigo. Não vai? Vai sim, senhora. Não achei? Sim. Mas eu também não quero que ele desse de estar aqui junto comigo. Oh. Então ele está cumprindo comigo e eu vou cumprir com ele no horário. Sim. Nós estamos em igualdade? Então. Então, não é assim? É ser humano, que pô. Eu também sou humano. Claro, claro. Por que eu lançar um perigo de inimizade para ele dentro do trabalho dele? Olha. Então eu sou qualquer uma. Não estou cuidando, não estou zerando por isso. Tá zelando. Todos os neguinhos que estão aqui trabalham aqui. Trabalho. A minha neguinha zera pelo trabalho deles, saúde deles e pelos filhos. Olha. Casamento, né? Eles que vão cuidar. Claro. Então eles têm que ter um momento para vir aqui, um momento para cuidar da casa deles, do casamento deles, do trabalho deles, da saúde deles. Sim, e dos filhos deles. Claro. Isso tudo é respeitado, né? Tudo é respeitado. Porque assim como eles precisam estar aqui, eles também têm que trabalhar. Olha. Yeah. Porque tem que botar o pão na mesa. Sim. E tem que sobrar ainda para trazer uma vela para nós. Não é certo? Né? Claro. Nunca é tirado de cima da mesa deles. Nunca é. É sempre dobado para que eles consigam trazer para cá. Para cá. Porque nós precisamos deles. Preciso. Nós precisamos de uma bandeja. Uhum. Nós precisamos de um copo de água. Ei, dona Mulambo. Não tá certo? Tá certo. Onde é? Graças a Deus. Dona Mulambo, passa uma mensagem final, então, para todo mundo que acompanhou, aprecia essa linha que a senhora representa. Mas mais que isso, hoje a senhora trabalha no aparelho de uma mãe. Às vezes a senhora até pode passar uma mensagem de força, perseverança para os filhos, mas também para todo mundo que está ouvindo e vendo a senhora. O que eu peço aqui é a união, a humildade, o limite e o respeito. O respeito se conquista. O limite também se conquista. Mas que todos que vêm aqui, todos, que eu possa também dizer para eles, vão que eu estou com vocês, aonde estiver. Que eu nunca possa falhar com vocês. E qualquer ser humano que bater na minha porta. Falhar, nunca falhar. E que eu possa conduzir-os ao melhor caminho, ao melhor lugar, que é a paz. Mais nada que isso. Paz, amor, saúde e a felicidade. Mais nada. Dona Mulambo. Certo, amigo? Graças a Deus. Eu posso andar. Uma pergunta final, dona Mulambo. Aconteceu já de um filho de fé, que a senhora conheceu encarnado, morrer, e depois a senhora ia dar um abraço nele no mundo espiritual? Quando hoje ele chegou então, aí? Não, né, neguinha? Tem uma neguinha minha, que bateu agora há pouco tempo. Aham. Uhum. Uma rua grande, baixei. É. Que era muito íntima da minha neguinha. Uhum. E essa neguinha, eu me encontrei com ela, mas ela não pôde ainda chegar perto de mim, nem perto dela, né? Ai. Mas a gente ainda vai se abaixar ainda. Falta um pouco ainda, falta um pouco. Ela tá na primeira dimensão, tá aí? Então não passou ainda onde eu tô. A senhora tá mais alto. Tô mais alto, né? Certo. E ela tá na primeira dimensão. Uhum. Então quando chegar na sétima dimensão, a gente vai se encontrar. Ô, dona. Falta bastante tempo, mas eu tenho certeza que a gente... Se passa por A, passa por cá, ela ora pra mim, ora pra ela, não podemos se encostar ainda, tá? Não. Porque não adianta eu abaixar um algo que ainda não existe lá comigo. Sim, certo? Claro. Só cria expectativa e não é bom. Mas, ela chove e eu chove também, né? Então os filhos de Umbanda, às vezes, depois que vai pro lado daí, acaba encontrando com as entidades. Com certeza. Ô, oh, dona com mãe. Certeza. Graças a Deus. Eu só passo lá e faço um. Faz um quê? Um filme, pai. Um filme. Vocês se encontra numa hora graças a Deus. Eu sempre digo pra ela, a gente se encontra numa rua dessa. Ela tá aí esperando, eu também tô esperando. Se encontra numa rua dessa. Com certeza. Tá certo, então, dona Mulambo. Muito obrigado por espero esse encontro. Ajudou muito. Te dando alguma resposta. Deu bastante. E de tão longe, espero que tenha satisfeito. Viemos sim, estamos aqui em Porto Alegre. Bairro. Bom Jesus. Bom Jesus, né, Jesus. Em Porto Alegre. Claro. Tá certo, então, dona Mulambo. Agradeça aos superiores. Ao seu Marabô, ao Exu dos Ventos, isso né? É. E também ao seu lado aí o seu Exu Omulu. Arupandê. Todos aí que autorizaram esse trabalho. Até o seu Exu do Lodo agradeço, meu amor. Arupandê. Tá bom? Certo, muito obrigado, dona Mulu. Arupandê, eu que agradeço. Este maraguinho. Luca do Mesê da Carunga. Uh-huh. Carolina da Rainha da Jalma. Oh. Lúcio, isso Mesê da Carunga. Lúcio. Inmara Limara, a Pombazira da Praia. Pombazira da Praia. Sim, senhor. Aí, neguinho, aí tá um pouco no meu povo de sul. Povo de alma, povo de cojeiro, povo de pássaro, povo de água, povo da Carunga Grande. Eles possam fazer um trabalho que tu possa levar no coração. Sim. Que tu possa levar a saúde, a paz, a felicidade e a abertura para os teus caminhos. Tá certo, dona Mulambo. Muito obrigado. O Maracu permitiu falar comigo, para dizer sim para ti. É. Tem que vir fazer umas perguntas para mim. Isso. Ver o meu trabalho. É. Eu tive que rodar muito, né? Rodar muito? Eles me dão permissão pra me fazer isso. Né? Como é que é isso? O que, que tu vai ter que fazer? Eu tenho que me comportar muito, né, Guilherme? Muito comportamento. Comportamento. Muito trabalho com luz. Uh-huh. A ver se eu tinha esse direito de estar aqui contigo agora. Olha. Não foi porque eu quis, né? Sim. Mas eu tenho que perguntar. Tá? Quem tá acima de mim, é. Quem tá no meu comando, é. Se permitir que eu fizesse isso. Isso. Você é merecedora. Com certeza. Nossa. Tá certo. Até então, ali, é. 28 anos de luz, eu só tô sendo merecedora. Nossa. Mas muito, eu fiquei de castigo. Ficou? Ah, no começo tu sabe como é que é, né? Castigo? Se solta um pouco, né? Faz algumas bagunças que não é permitido. É. Aí eu tenho que voltar a estudar pra poder estar aqui hoje. Né? Oh. Entendeu? Conta. É difícil. Fala. É difícil mesmo vir ao mundo pra trabalhar com luz como eu trabalho. Eu trabalho para saúde, eu trabalho para o amor, eu trabalho para o caminho aberto, eu trabalho para defesa. Uhum. Mas se eu não trabalhar direito, eu sou recolhido ainda. Olha. Esse marabô tem 43 anos de luz. Eu tenho 28, então vim bem depois, né? Depois. Só que ele é um ex muito velho, mandou eu trabalhar, mas também sou do comando. Uhum. Se não trabalhar como tem que trabalhar, não estaria aqui hoje. Uhum. Fiz umas bagunças quando eu era mais nova. O que, que é essa bagunça? Eu não deixo pegar um pouquinho. Ah, é. Fala aí, fala um exemplo que a senhora fez. É passar um pouco do limite. Como é que é? Qual que é o limite? Eu tá trabalhando? Beberei mais. Ai. Fazer um pouco de anarquia, de bagunça, e não prestar atenção no trabalho que eu tava fazendo. Vixe. Aí queria sair sem a permissão, sair sem a permissão. Fiquei furado fora da ponteira durante 7 ruas de castigo, pra poder voltar pro meu buraco, caçar a baçada. Tu viu, né, Guilherme? Mas ninguém era um moto. É, tá sou bom. Maroqueira, né? Tá bom, sou maloqueira. Sou maroqueira. É o meu jeito de ser. Uh-huh. Eu não preciso estar cheia de pino, cheia de salto. Eu não sou ninguém. Certo. Sou simplesmente uma enviada do senhor pra poder trabalhar pra alguém. Isso que é Exu não se vende por nada. Não se, Exu que é Exu não, não se vende, vende por nada? Por nada. Não mata, não destrói, não quebra, não cobra. Hã? Nada. Ué? O Exu faz o trabalho dele. Né? Dele? Se aquele senhor adestima permitir, é. Basta ser dada a resposta. Se não permitir ele, aí a conversa é mais adiante. Mas tem que ter a permissão dele de adestima. Nada eu faço, menino. Sem a permissão do senhor. Nada. Nada. Porque vem sempre ele em primeiro. É. Estou aqui agora neste momento contigo, porque ele disse para o muro que eu podia vir. Disse? Tá contigo. É mesmo? Caso contrário, isso não acontece. A permissão dele foi dada. Foi dada. Não. Então, o senhor está dizendo assim, as pessoas, às vezes, por ambição, acabam deixando a religião de lado e fazendo as coisas pelo dinheiro. Você culta contigo. Muito culto. A ambição está caminhando junto com dinheiro e deixando a religião lá na gaveta. Ai, dona Mulan. Mas não tem como a senhora corrigir isso? Aí eu te digo, eu chamo de. É. O que eu posso, é. O que eu devo fazer, eu estou fazendo. É. A minha parte, eu estou fazendo. Que é na sua meus. Casa, né? Com os meus. Aquela... Ensinando, não né? Não posso mostrar nada para ninguém, uhum. Se não quer. Aqueles que quer, estão aí comigo. O que eu peço aqui... É a união. União, a humildade, o limite e o respeito. O respeito se conquista, o limite também se conquista. Mas que todos que vêm aqui, todos, que eu possa também dizer para eles, vão que eu estou com vocês, aonde estiver. que eu nunca possa falhar com vocês. E qualquer ser humano que bater na minha porta. Falhar, nunca falhar. Uhum. E que eu possa conduzi-los ao melhor caminho, ao melhor lugar, que é a paz. Mais nada que isso. Paz, amor, saúde e felicidade. Mais nada. Certo, amigo? Graças a Deus. Eu amei.